o sorriso esconde a alma abatida, posso ver, vou te alegrar. E os disfarces que maqueiam as feridas, posso ver, quero te curar. Vinde a mim, eu sou Jesus. Vinde a mim, eu sou Jesus. Quando ninguém mais acredita, basta só eu e você, pode confiar. A sua história está escrita antes de você nascer, ninguém impedirá. Vinde a mim, eu sou Jesus. Vinde a mim, eu sou Jesus. Se o mundo encobre o teu valor, eu ainda sei, eu sei. O que custou pra mim na cruz, o preço que paguei, paguei. Não faz sentido te abandonar, eu te quero pra sempre. Sou teu alívio, podes descansar, eu te quero pra sempre. Acredita, basta só eu e você, pode confiar. A sua história está escrita antes de você nascer, ninguém impedirá. Vinde a mim, eu sou Jesus. Vinde a mim, eu sou Jesus. Custou pra mim na cruz o preço que paguei, paguei. Não faz sentido te abandonar, eu te quero pra sempre. Sou teu alívio, podes descansar, eu te quero pra sempre. Se o mundo encobre o teu valor, eu ainda sei. Custou pra mim na cruz o preço que paguei, paguei. Não faz sentido te abandonar, eu te quero pra sempre. Sou teu alívio, podes descansar, eu te quero pra sempre. Jesus.